Estás a ir muito bem. Pareces mesmo uma profissional. Mas talvez fosse boa ideia abrandares. Vamos morrer! Vamos morrer! Vamos morrer! Não te preocupes, pai. Tu é que mandas. Eu sei o que estou a fazer. Desampara-me a loja. Vais arrasar no exame de condução. Olha sempre em frente e calma. Acho que vou vomitar! Pois vou, pai. Não te preocupes. Tenho a carta de condução praticamente na palma da minha mão. E depois nunca mais vou ter de aturar as tuas paranoias. Cinto de segurança está. Espelho retrovisor está. Rapaz, no espelho retrovisor está e está feito. Será que é pedir muito às pessoas para apanharem as prendas dos cães? Se isso faz parte do exame, não vinha no manual. Olha-me só para isto. Eu prefiro não olhar e talvez fosse melhor limpar os pés lá fora antes de começarmos o exame. Vamos lá então a isto. Eu hoje tenho imensa coisa para fazer e nem sei para onde é que me hei de virar. Deve ter sido o que aconteceu ao cão. Ponha as duas mãos no volante. Cabeça para dentro, por favor. E fecha a janela, senão ainda me constipo. Cheira mal. Não me incomoda, mas obrigado na mesma. Ai, repare só nisto. Está amarelo. Ok, para mim chega. Saia do meu carro. E leve o seu nariz ranhoso e os seus pés fedorentos consigo. Veja o lado positivo. Fiz pisca antes de começar a encostar. Podes repetir o exame daqui a duas semanas. Eu sei, mas é uma injustiça. O que me vale é que tu foste a única pessoa a quem eu disse que ia fazer o exame. Aham. O que é que tu fizeste? Aqui vem a Mary Stewart, que fez o exame de condução. Ele é maior ao volante, não vai para casa a penantes. Já não é peão. Pois não, pois não. Eu disse já não é peão. Pois não, pois não. Respeitinho à menina. Ah, pois. Eu posso ter mencionado ao Oliver. Então, foste a primeira de nós a passar para o outro lado. Conta-nos como foi, Miley. Este rapaz tem que ir para cá. O Oliver, aquele. Bem, isto é, para mim conduzir, eu pessoalmente acho que é uma treta e até faz mal ao planeta. E não conduzirmos é que é um ato de coragem. Por isso é que eu não vou conduzir nem hoje ou nem amanhã. E olhem que eu não estou a brincar. Uau! Eu acho que isto foi a coisa mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Não acham, Malta? Esperem, esperem. Ouçam, porque eu só vou dizer isto uma vez. A verdade é que... Ei! Vocês não viram a Amber? Oh, esperem! Ali está ela ao volante do seu carro novo com a sua nova carta de condução. Oh, olha! Olha, é amarelo canário e tem bancos de pele a condizer o que é uma piruzeira. Era uma grande piroseira. Eu já tenho carta há imenso tempo. Sim, sim, eu sei o que estou a pensar. Ela não é fabulosa? Levanta a mão, quem quer ser igual a mim e falar? Eu quero. Só isso? Só uma é? Sabem que mais? Estão é com inveja porque eu tirei a minha carta antes de vocês. Sim, fui a primeira. Ah, isso é que não foste? Oh, bolas, anda. Pois é, vá, vá lá, Mali. Porquê que não lhe dizes? Foi muito giro. Apoia-me. Estou à espera. Ela não é obrigada a dizer, ouviste? É. Pois não, queres saber porquê? Dá-lhe, amiga. Porque nós estamos na América. Ora, toma. Yeah. E neste país as pessoas têm direitos. E têm uma coisa chamada liberdade de expressão. Ou de não expressão. Pois, ela chumbou, não foi? Agora é contigo. Não, eu não chumbei. Oh, bom, nesse caso presumo que vais levar o teu carro à festa logo à noite. Claro que... É logo à noite? Tens algum problema? Não. Sim, estás feita. Será que ela gostou do meu rap? Eu preciso de levar o meu carro até à festa. Tens de convencê-los a deixarem-me repetir o exame. Tu sabes, usa aquele teu... Ora viva, linda, estou de rastros. Com a tua forma de falar. Tu sabes como costumas fazer com a senhora da mercearia para utilizares os cupões fora de prazo? Miley, tu achas que se eu pudesse convencê-los dessa maneira ainda tinha uma carta de condução com esta magnífica fotografia? Eu estava a meio de um espirro quando tiraram a fotografia. Agora, sempre que mostro a carta, tenho de... Mas ao menos esse... Conduz, pai. Querida, eu sei que estás desanimada, mas podes repetir o exame daqui a umas semanas. E até lá, o teu irmão pode levar-te onde quiseres. Não! Porquê? Tu! Vês? Eu não disse que ele te levava? Vá, pai, por favor! Oh, vá lá, amor. Regras são regras. Vais ter mesmo de esperar. Tens razão. Não há nada que eu possa fazer a não ser esperar e esperar e esperar até tu já não poderes ouvir. Ouve, Lily. Vem ter comigo. E rápido. Esta miúda vai tirar a carta. Ei, pai. Pai, olha para isto. Encontrei uma fotografia minha quando tinha 6 meses. Bonito, querido e tão, tão adorável. E depois deste cabo de tudo quando tiveste aquela filha do diabo. Tens de aprender a rir-te das pequenas dificuldades da vida. Ah, e por falar em pequenas dificuldades, hoje vamos ter um hóspede. Olá, amigos. Não! Porquê? Tu! Ouve, os pais dele vão passar o fim de semana fora. E eu disse-lhes que ele podia ficar connosco. Olha, filho, eles são boas pessoas. E além disso, hospedar um vizinho é uma boa ação. Está bem, meu caro, o que é que eles te deram? Bilhetes para o jogo, lugares centrais. Oh! Sabe mesmo bem ter os pés ao ar livre. Pensando bem, devia ter pedido um lugar VIP. Tu acreditas que eles te vão deixar repetir o exame no mesmo dia? Não tenho outro remédio. Porque se eu não levar o meu carro àquela estúpida festa, a minha vida vai ser miserável. O que é que estás para aí a dizer? Tu és Ana Montana. Sim, mas isso não conta. Espera, vou só dizer à senhora o que é que se passou. Repara só naquela cara de boazinha. De certeza que ela vai abrir uma exceção. Não. Regras são regras, senhor. Eu sou o governador da Califórnia. E eu sou a rainha deste balcão. O seu exame estava marcado para o 12:20. É 12:22. O seu exame está terminado. Isso mesmo, eu vi o filme. Eu vou voltar. Escusa de voltar antes da próxima semana. A seguir. Eu estou feita. Por favor, o concerto da Ana está esgotado. Se a mamãe pudesse arranjar-te bilhetes, tu sabes que arranjava. E a Ana? Volta ao ataque, Lily. Vai lá, não comece a chorar. Uhum. A seguir. Olá. Oh, não acredito, é Ana Montana. Hoje eu não sou uma estrela pop internacional. Uhum. Sou apenas uma cidadã que vem fazer o seu exame de condução. Pois, claro. Não é fabulosa? Ficou na fila, à espera da vez dela, como qualquer outra. Eu mandei-te falar. Eu calmo. Oh, não. Eu devo ter deixado o impresso do meu exame em casa e agarrei nestes fabulosos livros de trânsito de bastidores, por mero acaso. E agora, o que é que eu faço? Oh, não preocupa a sua linda e talentosa cabecinha com isso. Eu volto num minuto. Claro. Não. Está bem. Espera aí. Mesmo que consigas a carta, como é que tu vais até aquela festa sem o teu pai reparar que o carro desapareceu? É simples. Todas as sextas-feiras o meu pai vai ao ginásio, corre 10 minutos na passadeira e depois passa o resto da noite a recuperar do esforço na Tasca do Bosco a comer panados. Deve estar a sair de lá agora. Por favor, leva-me contigo. Não me deixes aqui sozinho com aquilo. Eu tenho uma prova de natação este fim de semana. Vocês nem imaginam a diferença que isto faz na mariposa. Desculpa, filho, mas cada um por si. Às vezes eu minto ao governo para ter a minha carta e guiar um carro. E agora eu vou caminho da praia só para ver a reação da Ambar. Nada bom. A carta, por favor. Sim, claro. Algum problema, senhor guarda? Diarrhea? Diz-se diarrhea. Pois, claro que sim. Peço desculpa. O pisca está ligado a mais de 3 km, menina. Oh, estou cheia de vergonha. Você é muito bom observador. Deviam promovê-la, capitão. Eu escrevo uma carta. Obrigada pela ajuda. Foi um prazer conhecê-lo. Até à próxima. Mais devagar, menina. Primeiro... explique-me porque é que na sua carta diz Ana Montana. Oh, isso foi porque... Xiça, pernico. Não, por favor, eu acabei de mudar o meu nome para Ana Montana porque sou a maior fã dela. Sabe, podia acontecer o mesmo consigo se fosse famoso. Los Angeles ia ficar infestada de diarreias. Diz-se diária. Sabia, e peço imensa desculpa, mas você tem de acreditar em mim. Eu... Oh, não. Talvez um tempo aqui ajude a lembrar-se da verdade. Mas eu não posso ficar aqui. Eu estou aflitinha. Pode utilizar. Nem num milhão de anos. Por favor, telefone ao meu pai, ele explica-lhe tudo. Claro que eu vou ficar de castigo durante uns 3 anos, mas ao menos tenho uma casa de banho com porta e um tempo de sanita que diz: põe-te à vontade, a casa é tua. Qual é o número? Desculpa, quando te convidei para vires cá à casa, não sabia que ia ter de fazer de... a maceca. Acho que isso é da costeleta da semana passada. Desculpa, mas não vales o sacrifício. Espera, não! Eu fiz molho de ostra! Heyo! Aqui fala o agente de Aria, da esquadra da polícia de Malibu, e tenho aqui uma rapariga que diz ser sua filha e que se chama Ana Montana. O quê? A Ana Montana é sua filha ou não? Sim, Sim, claro que é. Ela vive aqui comigo e com a minha mulher Shakira. Agora vais chatear outro Palerma. Estás a dar cabo do meu tratamento de beleza. Ok. Tu andas a gozar comigo há mais de 2 anos e eu estou farto de ti. Se alguma vez fomos amigos, hã? Pois acabou-se. O que é que ele disse? Disse que eu estava a dar cabo do tratamento de beleza ao Rico. Rico. Você arranjou aqui um belo sarilho, menina. E até eu saber exatamente quem é... vai ter de dizer adeus à sua casa de banho e à porta. Tem de acreditar em mim, espere! Está bem, a verdade é que... O meu nome é Miley Stewart, sou uma rapariga normal, mas secretamente sou uma estrela pop para poder viver uma vida normal e ter o melhor dos dois mundos. Percebeu a deixa? Mas onde é que vocês vão buscar estas ideias ridículas? A culpa é da televisão. Mas por favor, você tem de acreditar em mim, eu sou a Ana Montana, pergunte-me o que quiser. Está bem, se vai continuar a insistir nessa história ridícula, não tenho outra alternativa. Ela está aqui. Faz o que tens a fazer. Eu vou adorar isto. Oh, yeah! Quem é esta? A minha filha. A fã número 1 da Ana Montana. Se conseguir convencê-la de que é a Ana Montana, eu liberto-a. Ah, ótimo! Isto vai ser canja. O que é que queres saber, querida? Não me subestimes, beta. 19 de dezembro de 2007, a Ana atuou onde? No Hartford Civic Center. Qual foi a primeira canção? Rockstar. E a última? Best of Both Worlds, com uma ovação de 10 minutos, miúda. Oh, yeah. Não se vai embora, isto não vai demorar. Ai, não, pois eu ainda agora comecei. Ana Utanas. No meio de Pump Up the Party e I Got Nerve, Ana disse eu adoro de Connecticut e depois piscou o olho ao público. Qual foi o que piscou? Qual foi o olho? Estás a brincar comigo? Parece-te que eu estou a brincar. Ah. Tem aqui uma rica filha. Quem é a mãe? Godzilla? Mamã, por favor, tens de vir para casa mais cedo. Não, o Jackson já não quer ser meu amigo. Não, não. Mamã, a culpa é minha. Porquê é que eu sou tão estúpido com as pessoas de quem mais gosto? Bravo! Jackson, o que estás a fazer? Sim, pois. Como se fosse mesmo a tua mamã ao telefone. Xiu, ela vai ouvir-te. Ah, vai? Então espera até ela ouvir isto. Ora viva, bela mamã. Não queres cá vir brincar às escondidas comigo? Eu deixo que tu me encontres, docinho de morango. Não! Não, eu pensava que eu... Mas eu não sabia... Eu não sabia que... Não, espera, eu... Sou mal criadão! Diz-me que eu peço desculpa e que podes ficar aqui o tempo que quiseres, está bem? E eu durmo ali no sofá. E arrumo o quarto para ti. Já fui. Bom trabalho, mamã. Juntos somos imbatíveis. Muá! De novembro de 2006, a Ana atacou um paparazzi com os pés à porta de um clube da moda. Qual foi o cabeçalho nos Los Angeles Herald? Esta eu sei. Ana, bota abaixo! Patau! 17 de março de 2005, Sunset Boulevard. Um cartaz de rua cai em cima da Ana e fez-lhe uma ferida na cara. Foi na bochecha ou no queixo? Na minha bochecha. Não, foi no meu queixo. Ou foi na bochecha? No queixo? Foi na bochecha! Patau pau! Pois fica sabendo que foi na testa! Patau pau até os brimbau! Já acabamos. Escuta, o crime não compensa. E tu és um pé sem ofensa. Oh yeah! You get the limo out front. Whoa. Hottest styles, every shoe, every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. It's really you, but no one ever discovers. Está bem, mas já chega de abraços, já é cima de mim. E agora ouve. Tu não podes contar nada disto a ninguém, está bem? Senão acabou-se a Ana Montana. Isso não pode acontecer, pois não? Não, não pode. Agora vai dizer ao teu pai para me deixar sair daqui. Para ver se eu chego a casa antes que o meu pai descubra. O meu pai descobre o quê? Crianças, nós fazemos coisas incríveis. Mas quem é que não gosta de nós? Tu gostas de mim, não gostas? Tu querias tanto ter a carta que foraste as regras para a ter. Mas sempre que fazemos isso, o bumerangue apanha-nos na volta. E tu tinhas razão. Tinhas toda a razão, pai. 2 horas e 23 minutos numa prisão, de facto, mudam uma pessoa. Aprendi a minha lição. Por isso, qualquer castigo agora seria contraproducente. Também acho que não precisamos de ir tão longe. Oh, pai, por favor, não vás por esta estrada. A festa é aqui perto e a última coisa que eu quero é ser vista num carro com o meu pai. Oh, não. Pois é. Vá lá, pai. Só falta agarrar-me um megafone para anunciar que eu estou a chegar. Tu conheces-me bem, querida. Oh, tu não, pai. Ei, pessoal, daqui é o pai da Miley Stewart que veio deixá-la à porta da festa. Porque ela ainda não tem carta. Que me diz a este castigo? Isto é uma autêntica injustiça. Quem é que tira uma fotografia aos dois? Toda a gente sabe que é só aos três. Um, dois, três. Não estás assim tão mal. Tu estás a gozar? Parece que foi atropelada por um cavalo. Olha só para isto. Oliver, isso é ridículo. Parece que ela foi de encontro a uma porta de vidro.